fazer um sucesso aqui do meu parceiro Alan Lima, o boyzinho da sofrência. Repertório novo, viu, gente? E o nome da música é As Alianças. Bora, Alan Lima. Portal do Arrocha. É assim, ó. Mesmo sabendo que eu estou errado, eu quero ser o seu namorado. Casar, morar com você, e toda noite te chamar de bebê. Você também é comprometida, já tem outro em sua vida. E agora o que vamos fazer? Faço de tudo pra ficar com você. Será que você tem coragem de deixar tudo pra trás e comigo fugir? Eu te amo demais. Eu sei que você também quer, eu sei que você está afim. Eu já comprei as alianças e do Brasil vamos fugir. Linda menina, foi tão de repente que a gente se encontrou. Linda menina, mulher maravilha que Deus me mandou. Linda menina, foi tão de repente que a gente se encontrou. Mas linda menina, mulher maravilha que Deus me mandou. Sucesso, meu parceiro Alan Lima, o boyzinho da sofrência. Estourado de Caraíbeiras. É assim, ó. Mesmo sabendo que eu estou errado, eu quero ser o seu namorado. Casar, morar com você, e toda noite te chamar de bebê. Você também é comprometida, já tem outro em sua vida. E agora o que vamos fazer? Faço de tudo pra ficar com você. Será que você tem coragem de deixar tudo pra trás e comigo fugir? Mas eu te amo demais. Eu sei que você também quer, sei que você estará afim. Eu já comprei as alianças e do Brasil vamos fugir. Linda menina, foi tão de repente que a gente se encontrou. Linda menina, mulher maravilha que Deus me mandou. Mas linda menina, foi tão de repente que a gente se encontrou. Linda menina, mulher maravilha que Deus me mandou. Sérgio Ribeiro Pernambucano, repertório novo. E o nome da música é As Alianças. Compositor estourado, Alan Lima, boyzinho da sofrência, tamo junto. Sucesso!